Peça 3253 para o Galeão, para a parede da aérea, agora helicóptero. Obrigado. November 371, Golf Alpha, clear the ILS final approach, report establishment localizer. Clear for the ILS, report establishment localizer, 371, Golf Alpha. Uno 607, Recife, 251, alterne 1 a 3395. A primeira foi mais? 125, decimal 1. E a segunda? 1 a 3395. Galeão 360, uniforme Zulu 10, cola pistão na zero, saída da ela, pós da Leda, pós Leda Bridge, controle 120, decimal 8, transponda 5574. 360, decola da 190, na da ela, Leda Bridge, controle 1208, 5574, e aerovia Apple Zulu 10, confere? Confirmo, 3153, correto, para o pushback final. Chamarei, obrigado. Pronto para o táxi com 190 a bordo, autonomia 3 horas e 10 alterna, Campinas, 897. 897 no ponto de espera, chame Juliane na frequência 1895, ajuste 1015, bom voo. 1015, ponto de espera 1895, voo no 897, bom trabalho. Just established on localizer, 371, go up. Roger, check landing gear and get back to tower, frequency 118.95, over. 118.95, 371, go up. So long. So long. Hello tower, good morning, 371, go up. Establish another localizer for runway 10. Roger, November 371, Golf Alpha, clear to land 1010, wind 110 degrees, 05 knots, report landing gear down in the lock. We got three greens down locked, clear to land runway 10, 371, Golf Alpha. Roger. 1897, bom dia, ponto de espera da 10. Bom dia, 1897, mantenha ponto de espera. Mantenha espera, 897. Gol 1897, ali mantendo 0. Sim, mantendo 0, gol 1897. November 371, Golf Alpha, on the ground at 08, call 121, decimal 9, huh? 121, 371, Golf Alpha. Hello, to the ground, good morning. Number 371, Golf Alpha. I can attack construction to the generalization. Number 371 Golf Alpha, approve the type via test rate Alpha Kilo for 8.3. Alpha Kilo to 8.3, 371 Golf Alpha. Oh. Affirmo. Decolagem em pista 0, gol 1897. 897, decolou zona 0, chame controle 120, decimal 80. 2080, mas... Sim, Mike, é Botão 3153 está autorizado para tiver acionamento, são processados. Salvador, Sanchez, 153, táxi 166, 4 horas, Sanchez. São 3153, está autorizado o táxi via Pátio 1, Índia, posição 10, chamada Torre 11895, hoje o altímetro 0, 15. Por gentileza, poderia confirmar 166 a bordo? Afirmo, 166. E a taxi afastando ainda 235. Bordo bem aqui. Igualmente, 131-153. Gol 1897, chame Recife 125. Corrida 1897. 125, ano. Recife 125, ano. Gol 1897, bom dia. Bom dia. Salvador, uma boa, tá direito no Santos, espera dar 1-0, tá pronto. Andrei, 153, a linda é coluna 0, vento no 1-0 grau, 05 nós. A linda é coluna 0, 3 no 5. 3153, Decolor 20, chama controle 1208. 1208, bom dia, senhorita. Controle, muito bom dia, até 3153. Então, 3153, controle, meu cordial, contato radar. Obrigado, cordial, bom dia, meu amigo, na sua escuta. 3153, após 2000, vamos voar Leda e após Leda Bridge. Obrigado, Leda Bridge, após 2000, até 3153. Usou 2000 controle, pro Leda Bridge. Positivo. Obrigado. Prossiga, controle. Vamos encurtar a trajetória na Terminal Salvador, para que o senhor possa voar seguro para o Internacional Tom Jobim. Vamos subir para o nível 340 e da presente posição partir direto bridge. Oh, obrigado, meu amigo. Direto bridge para o 3340. Obrigado. Bom dia, aqui é o Azul Alfa, Yankee Papá. Prossiga, Alfa, Yankee Papá. O Alfa, Yankee Papá, está no pátio 3, pede autorização de reboque para o pátio principal, posição de número 3, para aeroquente. Quem está autorizado, reporte a termo. Alfa, Yankee Papá, obrigado. bom dia, Xanera 6225. Informação Índia, Lisa 220-160. O senhor 225, controle, ajuste agora 1095 e desça para 8000 na chegada da bola. 1095, desça para 8000 na ponte 6225. Tan 3153, chame Recife, 125, Uno, câmbio. 125, Uno, bom dia, professor, bom serviço, bom domingo. Bom dia, um abraço. Obrigado e graças pela colaboração aí. Prossiga! Gente, o Alfa Tango Tango tem um pré-autorizado 100. Copia. Autorizado Ilhéus, nível de voo 100. Decola da 17 com curva direita na saída da Eulisa e Leus. Quais são na saída Conde? O contra